culo es para perrear y no para sentarse a llorar por un pendejo que no quiso ese culito perreado. Eita, passa sarrando, jogando na tropa. Se tu não sarrar, desencosta com a cota. A llorar por un pendejo que no quiso ese culito perreado. Então passa sarrando, jogando na tropa. Se tu não sarrar, desencosta com a cota. Passa a barraca piscando e jogando. Pois quebrada que tá de pistola.